Seção 114 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Esmola de Dulce. Ao Alfredo A. E todo dia eu vou, como um perdido de dor, por entre a dolorosa estrada, pedir a Dulce, a minha bem-amada, a esmola de um carinho apetecido. E ela fita-me, o olhar enlanguecido, e eu balbucio, trêmula balada. Senhora, dai-me uma esmola. E, estertorada, a minha voz soluça num gemido. Morre-me a voz, e eu gemo o último arpejo, estendendo a Dulce a mão, a fé perdida. E dos lábios de Dulce cai um beijo. Depois, como este beijo me consola. Bendita seja Dulce, a minha vida estava unicamente nessa esmola. Fim do poema.